Propaganda é propaganda. Quebra o feitiço, propaganda. Ô maldita macumba que manda macabra. A revolução não será televisionada. Que assim seja, que assim se faça. Ô maldita macumba que manda macabra.